Salvador, Oceaner 6321. Voo 1885, externo, marcha para lá. 6-1885, estado autorizado, pouso pistão 0, vento 120 graus, 149. De pouso pistão 0, voo 1885. Direita, transponder 5026, frequência do controle Salvador, 120.8. Brasília, nível autorizado 360, Vietor Zulu 17, a saída é a Arbor Elephant, decolando a 10 com primeira curva direita, 5026 no transponder, 1208, o controle de saída, Oceaner 6321 na ponte 7. Oceaner 6321, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Camará para push acionamento 6321. Alô. Xanar 6-1-5. Possível vai da Elda presente? 3-1-5, mensagem de atualidade direto da Elda. Da Elda 326, chame a torre na frequência 118, desse 95, chame a minha 326. Confirme essa quantização, R18. Chame a minha 326, frequência da torre, Salvador, 118, desse 95, chame a minha 326. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, chame a 6326. Chanemé 326, continua aproximação, agora pista livre, NHL no 097. No 097, aguardado, 6326. Zero, acendo de fixação, voo em Mari, parece que está chegada a Mari, ajuste 1097, distância 3560. 1057, voltou para o Mari, para baixar. 3560, voo em Mari, número 3 para pouso, distância 3560. Voando Mari, distância 3560. 5, solo 31, livra pista, chama solo, 21, décima 1. 21, 1, 8, 8. Xanemia 326, tráfego do estado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 129. Livre pouso, 110, Xanemia 63, 26. Salvador, boa tarde, gol 1885. Gol 1885, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08. Complete sinal IADF Actuation, minha torre na frequência 118, desse 195, gol 1164. 1865, ligado, boa. Torre, muito boa tarde, o 964, agora também usou IADF. Ritmo 1164, continua a aproximação, agora pista livre. Ajuste de altímetro 1097, vento para cheque 130, decimal, correção 130, graus 139. 3093, aguardando, 1017, gol 164. 57 até Mossul, nível 360, saída da El Leda. Irume, decolada pista 10, primeira curva direita, transponder 5020. frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Terra 3193, posso precisar do Terra Bravo Bolsino, Galeão, nível 360, primeira via, pelo número 7, assim, Mocho. Decolando da pista 10, primeira curva direita, da El, linha da Irumi, 5020, transponder, controle 1208. Então, 3193, cotejamento correto, aporte pronto para o pushback e acionamento. Depois tá. Alvo Salvador, boa tarde, cenário 6321. Oi, cenário 6321. 7326. Oi, 6326, ataque autorizado via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6326. Observa o tráfego Boeing 737 da companhia Curta Final, voz autorizado alinhado e manter a cabeceira 1-0. Voz companhia final, alinhadinha 1-0, bom 2, Azul 2794. Azul 2794, prossiga. Está de coordenar com o centro Recife para direta de Barreiras, por gentileza. Azul 2794, autorizado direto de Barreiras. Direto Barreiras, grato. Número 6315 do Xanel, possibilidade de voos máximas. Chame 6315, chame sempre Recife na frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 10, ou chame 6315. 6315, Recife 133, 25, 25, 10, boa. 211, deu direito, obrigado. Chame 3154, dispara 2000 pés, autorizado ILS, execução 0, ajuste 1017. Chame 3154, reposta autorizada. 2000 pés, com 1017, problema estabilizado. Chame 3154. Olá, bom dia, boa tarde, bom, 164, Livon. Uno 164, boa tarde, autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, não, antes de Alfa, obrigado. Juliette Romeu, seguinte, mantenha medo do litoral, reporte Paripe para ingresso no Correio do Interlagos. Vai continuar Obrigado. Papá Novembro, desça para 1510, reporte Veracruz. Salvador, batalha de 256. 256, contato radar decolagem sobre a via saída Puca para o nível 370, 256. 256, 370 via Puca. 060, 560, deixa a via para 3.000 pés, ajuste no 097, na 560. 1164, autorizado Juliette para o portão 02. Juliette para o 02, obrigado, bom número 64. Informo tráfego 11 horas 7 milhas como oeste, cruzando 3.510, investida para 1.510, um Papa Alfa 34. Estabilizado no 5-4, aliás, estabilizado no ILS. 3154, completo aqui na ILS Extraction, minha torre na frequência 118, deixa uma 95, 3154. Obrigado. Após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída da El Leda, ótima, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 50. 34, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Tá, escuta, 3154, passando externo, passar e avante. 3154, tráfego acessado, autorizado pulso, pistola 0, vento 20 graus, 139, ajuste de altímetro 1097. Vive pulso, pistola 0, tá, 3154. Azul 4065, confirmando saída da El Leda, Motiva. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Com o Salvador, o 3093, portão 9, puxa sana. 3193, atenção, vamos trabalhando no setor, autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Vai coordenar as pessoas do solo e reportar para o táxi, para ele levar. Approved pushback and start up with the port left taxi. Salvador, Gol 884. A 4 Juliette Romeu, com sempre à disposição. Um 884 para Caju, previsto Puca, 3 horas Caju. Puca para Caju, 3 horas. Chame centro de registro na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, voo 1256. 3625, assim, obrigado. Chame 3154, solo aos 45. Livra pista, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. Livra pista, chama 1, 2, 1, 3, 1, 4, tá. Pista velha de Paris, tá negado, corredor intervalo, é do Papa Novela. Azul 27194, chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, Azul 2794. Azul 2794, chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, Azul 2794. Tantra 560, completo na IADS, chame a torre na frequência 118, decimal 95, Tantra 560. 2756, boa tarde. 560, reporta baixar o travado, o ajuste time 0097. 317, reporta passar a torre. 3560, baixou e travou? Afirmativo, baixar travado, 3560. 3560, transformado do estado, autorizado pouso, piscina 0, vento 120 graus, 14 nós, ajuste de altímetro 1097. 317, sem livre pouso, não 90, só 3560. Autorizado, Juliette para o portão 05. Juliette para o 05, tá 3154. Tráfico Salvador, boa tarde, voo 2097, seis da Oscar, tá autorização Ilhéu. Voo 2017, Oscar em curso, aguarde cópia. Aguarde. Oceaner 6142, confirm, keep on board. 159. Oceaner 6142, wait for taxi. Wait for taxi now. 3560, solo 249, livra pista, chama solo, 121, décima 1. 121? Firma 121, décima 1, 0. Obrigado, patrão. A precisão para 6321, senhor? 6321, mais 1 minuto para puxar. Boa tarde, 3560. 3560, taxi autorizado via Alfa Rebote antes da Juliette. Alfa Rebote, 3560. Oceaner 6142, taxi approved to Holy Point, runway 10, via April 1, taxi, Indy, taxi Alfa. When ready, contact tower 118.95, Kinesh 1017. 1017, Kinesh. And Red 6, Ruben, in Alpha, 40.119.95, tower, Oceaner 3193, chega o Airbus 320 da Avianca para o ponto de espera, quando o ponto chama torre 118.95, o ajuste no 017. Segue a aeronave da Avianca, ponto de espera, a torre em 1895, 1017, 1397. Na 6321, autorizado para o pushback, estacionamento, aposto quanto para o táxi. Autorizado, 6321. Gol 2017, proscópio. Na escuta, Gol 2017. Gol 2017, autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, nível 240. Saída da El, transição coral, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado nível 240 para Ilhéus, conforme rota proposta da El Coral, 0260, 120.8 para o 1207. Castro, eu sinto, senhor, para mim é diferente, a aeronave tem intenção de ir para noite. Gente. Sábado, Oceaner 6142, what's the bottom, runway 10. Oceaner 6142, clear to line up, anti-cop, runway 10, wind 120 degrees, 14 knots, and the altimeter setting is 10170. Runway anti-cop, runway 10. Juliette para o portão 04. 04, Juliette. Passarelo 2231, toma bem com sua ossa, guarde 1 minuto cópia. Deixa eu passar no eco, passar no render, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 149. 149? 149. frente, grato, é Santana Zero. Torre, boa tarde, o T3193, computador da 0, pronto. T3193, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhe e manter no zero, 3193. Me escuta 2017. 12017, corrija o transponder para 5050. 5050, voo 2017. Passaredo 2231, transporte. Passaredo 2231, autorizado Serra November, Bravo Romeu, via rota do plano de voo. Nível 160, sai da Momo. LATAP, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5062, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Do 2231, cumprimento correto, reporte, pronto para o pushback, senhor. Six one four two, radio contact on departure, climb via Puka departure to flight level 350, Ocean Air 6142. Passar novembro, solo 5-6, possível, faz 4. Check, check, autorizado, Olivera, estacionado 53, boa tarde. Leme 321, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Parte 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame Torre 118, décima 195, o ajuste 10017. Agora papai é na roça, é a próxima esquerda. Nosso 738 desce para 2000 pés, autorizado IRS X8, o motor é estabilizado. 2000 pés, autorizado. T3193, decolado ao 57, controle 120, decimal 80, tem uma boa viagem. Sim, Angel, 3193, muito obrigado, boa tarde. Oi, Salvador Oceané 6321, próximo ponto de zero. Boa tarde, 6321, autorizado ali, mantém capoeira 10. Ali, mantém capoeira 10. Então, 3193, contato com o radar, decolagem sua via saída da El para o nível 360. Subindo via da El para o 360, pode voar direto em Lume? Canto 3193, mantém a terceira saída, Canto 3193. Mantendo o perfil, sinal 360, saída Canto 3193. Azul 4065, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi da Azul 4065. Informação em curso Oscar, autorizado Serra Bravo Golf Lima via Pampa November 857 até Mossul, nível 360, saída Dael Leda Irume, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5073, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 227, o contagiamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portará, modo pronto, 627. Trapo Gol 2017 para pushback e acionamento, posição número 6. Gol 2017 no portão 06, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Tomara para o táxi, Gol 2017. Faço a senha de edificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste no 097, vou chamar minha 314. Controle Salvador Azul 27 no 5, centro de informação, Oscar. 715, acendo identificação, deixa ver chegada a mão para nível 050, ajuste no 097, Azul 715. Via chegada a mão, descendo para o 050, 1097, Azul 27 no 5. Azul 2705, está presente, autorizado direto do toque, Azul 2705. Direto do toque, se possível, direto do vocês também, Azul 2705. Azul 2705, está presente direto do toque. Aqui Azul 2705. 9666. Voo 9666, acende identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 060, ajuste 9017. Mari para o 060, ajuste 9017. Essa banda da 10 via Índia e Alfa, torre 1-9-95, ajuste 9017, azul 4065. Para o táxi, voo 2017. 136 a bordo, 232 Aracaju. Una, azul 2715. Metro 1, Leonel, azul 2715. Eu paro o ponto de espera da pista no zero via parte 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando o ponto chama torre, 118 decimal 95, ajuste 1017. Parte 1, Índia Alfa, 0017, 295 a bordo. Salvador, voo 1659. Recepção no 0, azul 2715. Recepção Lula, aguardando autorização, azul 2715. Pode ser Francisco. Voo 1966, reduzo para 2509. Reduzindo 2509, né? Reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, aborda antes da Juliette, não, 732. Voo 1659, pronto, copia. Pronto, copia, 659. Voo 1659, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, até Moussu, nível 360, saída da El Leda. Irume, decolada pista 10, primeira curva direita, transponder 5056, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Sente, voo 1659, está autorizado nível 360 para o Galeão, via Upper November 857, até Moussa. Decola na pista 10, com curva direita, efetua saída da El Leda, Irume. Acena código 5056 e o controle em 120, decimal 8. Voo 1659, a posição é a 10. Voo 1659, cotejamento correto, reposto pronto para o pushback e acionamento. Reportado. Azul 4462, agora de aceleração. Deu uma grande para a ponta do dia. Azul 4462, mantém o número 1 no nível 130. Mantendo o 130. 18, autorizado Juliette para o portão 09. Graça Juliette para o 9, dona 738. 1207, boa tarde, Lima, tem capiceiro 90. Lima, tem 90, 097. Recife Penta, Brock 1, 2, 6, décimo 8, fase, backup 1, 2, fase, décimo 4, fase. 462, informa o tráfego 9 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mas cruza nível 120, descida para o nível 060, Bravo 737. Controle Salvador, azul 4065, boa tarde. Azul 4462, declaração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, limite, curso localizador, azul 4462. Sequenciamento esquerda, proa norte, indicado pelo lote, 4467. Patrulha, azul 4065, boa tarde. Azul 4065, contato com radar decolagem sobre a via saída da El para o nível 340, azul 4065. Via da El 340, azul 4065. 1884, informação em curso Oscar, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230,

8-8-4, aguarde para o push. Aguarde. 1, chame agora o controle 1-20-2980, o Oeste. 208, uma boa, é. Controle Salvador, muito boa tarde, vou 20-17. Vou 20-17, contato com o radar necológico do avião, saída da AEL para nível 240. Da AEL Coral para o 240, vou 20-17. Confirme velocidade indicada, chanel 6394. 2009. Chanel 6394, reduza para 1809. Informa o número do parafuso, irá seguir um ATR Alfa Tango 72. O chanel 6394. Azul 4462, desce para 070. Azul 4462. 070. 62, desce para 4.000 pés, ajuste 1097, eu estou 4462. 4.000 pés, 1097, 4462. 4462, informo que irá ultrapassar o pulso localizador, novo limite magnética 120 de Simbra, azul 4462. Afirmativo, irá ultrapassando, limitado pela 120 de Simbra, 4462. 1275, estabilizando o localizador. Azul 2705, contato final IRS, chame a torre na frequência 1198-1995, azul 2705. 1895, azul 2705. Voo 1966, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite, custo localizador, voo 1966. Tenha presente, sentado no custo localizador, 966. Guarda a autorização de pouso. Duas vindas para o externo, azul 2705, pronto, siga. Janel 6314, desce para 2.000 pés, autorizado IRS, rebaixo estabilizado, 6314. Vai para 2.000 pés, estabilizado, É, controle da 3, Apple de Block, pro Gol 2097. Uno, taxiway India, taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Ajuste 1017. Confirmando o POB de 66. Atlanta, 66, passe ilha para espera 18. 18. 97. 1966, deixa para 2000 pés autorizado e a data que foi restabilizado com 1966. Restabilizado a SR, mais autorizado 966. Com 1966, reduza para 1980 nós, informe número 2 para pouso, correção número 3 para pouso com 1966. Reduzindo 80966. Após o início do táxi, passarei só autorizado com 1884. Ô, Tony, beleza, só informar aí o controle que não cumpre a restrição, mantém a mínima, né, o passarelo. Já puto localizador, não presente pro gol, 1966, reposta estabilizado. Aí eu posso estabilizar, 1966. Para interceptar pulso localizador, curva à direita pro 120. É pode estabilizar azul 4462. 120 para o localizador 4462. Estabilizado nosso 6363. Xané63 reduz para aproximação final, chame a torre na frequência 118 decimal 95, Xané 63 no. Mantém quantos pontos? 4065, chame o centro de equipe na frequência 133, decimal 25, atendendo 125, decimal 10, azul 4065. 3325, 251, azul 4065, boa. Tá, mas vai continuar com a pista livre. O ajuste no 097. O Xané 6327, informação em curso Oscar. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, Coral, nível 240, saída da El, transição Coral, decola da pista 10, primeira curva, direita. Transponder 5111, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Ideal, nível 240, Golf 677 Coral, Sael Coral é a nossa saída também. Pela 10, primeira direita, 5111, 208 é o controle, o Xaner 6327. O Xaner 6327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Confira a posição. Remota 1-3. Puxa, leve a 327, remota 1-3, completo. Ok. Agilizando. Agilizando, 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-2-5, decimal 1, gol 1-2-0-1-7. 3325, 351, uma boa. CLP e a autonomia? 1-63 a bordo, 2 horas, Salvador alternado. 1-1-1-884, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via pátio 1, taxiway India, taxiway Alpha. Quando pronto, chame 2, 1-1-8, décima 95, ajuste. 1-0-1-7. Prado até o ponto de espera da 1-0 com 1017, confirma a temperatura. 1-1-1-8-8-4, temperatura 27 graus. Obrigado. Olá, Salvador, boa tarde, azul 27. Azul 2715, táxi autorizado, via Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo pátio 3, atento ao balizador, 279. Qual foi a frequência da torre? 198584. Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette, Palma, curso Oscar, guarde 1 minuto 4. MA 314, solo aos 19, libere a direita, chame só 1, 2, 1, decimal 1 a 0. Opa, Oscar, guarde 1 minuto 4, número 2. Passarei 2231 no visual com banho na curta? Permaneço. Jogo todo do mesmo, alinhar e manter para poder fazer a decolagem de imediato, sem cautelizar, 2231. Sim, após o bonde, assim mais 462, complete LSX-8190, reposte, chame a torre na frequência 1118-95, azul 4462. 1118-95-4462. Salvador, azul 4462. Azul 4462, boa tarde. A gente 9097, continua na aproximação agora do Pistarique. 4462. Alô, 1966, solo aos 21, direita, 121, decimal 10, solo. 2110, 966. Foxtrot, Bravo, Juliette, planejamento correto. Confirme o VOB. Foxtrot, Bravo, Juliette, para acionamento, taxi, chamitore, 118, decimal 95. Ponto de espera, 1884. Tá bem. Passarou 2231, decolagem autorizada, pistão a zero, vento 1110 graus, 12 mais. Teve decolagem, mas 2310. Sete autorizado, pushback e acionamento, reporte para o porta-táxi. Autorizado, está para o táxi, 6227. Boa tarde, Salvador. Livrou o gol 1966. Gol 1966, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, 96. Gol 1620, mantém a pista chegada. 3567, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Ampia Zulu 17, nível 360, saída Arbor, Elefa, decolada pista 10, primeira curva. Direita, transponder 5054, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. O 0 do meio é livre pouso da 10, 4462. Então, 3567, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Não. Só o pouso da Embraer Nacional, a linha mantém 1-0. Só o pouso da linha mantém 1-0, 8-4. Alô? 1-1, contato com o radar da decolagem, suba via CI da MOM para o nível 1-6-0, Fortaleza 2-3-1. MOM 1-6-0, 2-2-3-0. 2-2-3-1, tem condições de cumprir o perfil vertical da saída MOM, Fortaleza 2-3-1. Negativo, foi informado que é pra torre que não. Fortaleza 2-3-1, no ciente, mantém 3.000 pés. Vai manter 3.000, 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, Alta 3155, informação Oscar, nível 3. 4-0 para Guarulhos. 3-1-5-5, informação em curso Oscar, confirme 3-4-0 para Guarulhos. Afirmativo. Solo 4-4-6-2, livrou na foto. Então 3-1-5-5, quadro e cópia número 2. Azul 4-4-6-2, autorizado, táxi. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, azul 4462. Como é que é o saneamento agora, 6-5-9? Um 6-5-9, autorizado para o chivete de acionamento. Atento a homens trabalhando no setor, reporte pronto para o táxi. Bem, está livre, vai ser um ataque, então 6-5-9. Assino identificação, dessa vez chegada a Mário para nível 060, com 3198. Mário, 0-6-0, 3-1-9-2. 3-1-9-2, informa ajuste 1-0-9-7, 3-1-9-2. Rio 4462, tá, antes da Juliette. Rio 4462, mantém a posição de taxiway, Juliette. Juliette. Direto do WhatsApp, Fortaleza 231. Oi, Anjo. Oi, velho, boa tarde, boa semana, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 84. Bom, no 884, contato com o radar decolagem, suba via saída Pulca para o nível 230, bom, no 884. Sobe via saída Pulca para o 230, 184. Controle, poderia informar o número do voo 620? Voo no 620, informa o número 2 para o pouso, voo no 620. Um no mil pés, aguardando a liberação do controle da pista 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 0-1-6-2, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Cancelada a restrição de velocidade da chegada Bonfim, desça para 4 mil pés.